Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quero te ter sempre aqui comigo. Quero ter sempre aqui, sentir sua presença, meu amigo. Eu quero você assim, busco sua glória, sinto seu calor. Eu sinto seu calor, e o poder de Deus me toma, é o esplendor. Yo, yo, todos os dias eu te quero mais, te busco mais. Sua presença eu quero mais, me enche mais. E como João eu quero te ver, sobre mim descer. Como pomba vem me preencher. E em teus braços eu vou permanecer. Louvores a ti eu vou escrever. Meu consolador me guia com amor. Necessito ter o seu calor, a paz de Cristo. Me ensina a adorar, contigo falar. Sempre me prostrar, vou edificar a ti um altar. Te peço amigo, vem me guiar. Na sala do trono eu quero estar. Minha vida por ti guiada é a vontade de Deus. Hoje eu sou nova criatura, a antiga morreu. Meu livre-arbítrio eu entrego pra Deus. Espírito Santo me toma, sou seu. Quero te ter sempre aqui comigo. Eu quero ter sempre aqui, sentir sua presença, meu amigo. Eu quero você assim, busco sua glória, sinto seu calor. Eu sinto seu calor, e o poder de Deus me toma, é o esplendor. Quando te conheci foi tudo maravilhoso. Sensação indescritível sentia no corpo. Tomou conta de mim, não pude ficar de pé. Quando abri meu coração e a Deus mostrei minha fé. Assim te peço, amigo, caminhe sempre comigo. Em cada canto que eu for, quero sentir seu carinho soprando ao meu ouvido palavras que vão ser ditas, testificando sua glória, mostrando sabedoria. Contigo eu vou falar, ao dormir e acordar. Vou sempre sacrificar aquilo que me custar. Cantar a ti um louvor, mostrar a ti meu amor. Falar de ti com fervor em cada lugar que for. Tudo que sou hoje pertence a Deus. Entrego a ti confio cada passo meu. Te peço mais dos teus dons, derrama em mim tua unção. Faço a vontade de Cristo, te dou o meu coração. Te dou o meu coração. Oh, glória a Deus. Te dou o meu coração. Quero te ter sempre aqui comigo. Eu quero ter sempre aqui, sentir sua presença, meu amor.